Passou um ano pra assistir, não apresenta. Mais uma série da série a série. Chapa aí, chapa aí. Mano, mano. Salve, salve. Manda aí um salve pra toda a rapaziada, moro, mano, do hip hop nacional. Os MC, os b-boy, as b-girl, as mina. Chapa aí.